Eu vejo tudo cair por água abaixo, eu vejo o fim, não quero desistir. Por onde eu posso ir? Projetei meus devaneios, me lanço em ruas vazias. Faço o balanço de tudo, um retrospecto, e vejo que tudo não passou de sonhos. Novos começos se pagam alto por escolhas que ao seu fim tem um preço. Olhei no espelho e não vi um moleque que aos 17 saiava umas rimas, sonhando um dia em ser rapper que nunca fumou. Um beck que se consome em estresse, mas sempre sendo ele mesmo, sempre. A grade diverge, no seu canto converge a persona de forte e pura convicção, que no rap não entrou de embalo, buscou espaço, não precisava babar no ovo, chegar e prova o contrário. Mas hoje no tempo presente se viu descrente. 8 anos, 8 tempos se passaram e nada muda. 15 minutos de fama não bastam e nunca ajudam. Todo tempo, todo investimento de muito tempo, percas irreparáveis que não iguala ninguém, pois cada um carrega sua história de percas e ganhos, de crises e glórias. Mas sigo a trilha quanto vento e quanto vários sem talento atuam com consentimento. Apenas desperdiço tempo, mas sei que com empenho é de prevalecer, pois traga arte na canção. A cada verso do refrão eu trago e sinta a emoção. Eu tô aqui de coração, não basta ser e nem querer, tem que estar, permanecer. Não me considero melhor que ninguém no momento, mas diferencie, sei o que é plágio e talento. As ruas trazem a realidade que desfaz sua utopia. De comédia vacilão que vive é criar fantasias, que se apropria do que é meu, que é seu, que é nosso. Os verdadeiros agonizam em meio aos destroços. O sonho que me faz seguir sem medo, refúgio e coração dentro de cada maloqueiro. A fonte de inspiração não me fez perder a noção do peso e a responsa dessa missão. Pensar meu rap de uma forma clássica para não me render ao business de uma forma trágica. Declínio, aonde vários manos perderam domínio, se renderam às ambições e caíram no abismo. Hoje reflete as contradições, posturas causam polêmicas, divide opiniões. Não sei se posso chamar de progresso, contradição, renovação, real retrocesso. Muitos valores confundidos com ação e emoção, mas não faltou inspiração, só atitude na missão, pra que a cultura no concreto tenha uma continuidade e o futuro nos remeta a novas possibilidades. A revolução não será televisionada.